Bom, então, olá a todos. Essa é a nossa segunda aula aí do curso de Como Ouvir Música. Então, só lembrando um pouquinho, na aula passada, a gente listou algumas categorias para poder entender de que música que a gente está falando, né? Que é música chamada música clássica ocidental. E dentro das categorias todas, no final, eu lembro que eu disse para vocês a respeito de timbre, melodia, harmonia e ritmo, que seriam quatro elementos básicos, componentes da música. Aí da música em geral mesmo. E eu acho que eu realmente penso que para começar a falar desses quatro elementos, a gente deve começar pelo timbre ou pelo som. E falar de som é uma coisa mesmo muito, muito complexa, porque é o som em si, o fenômeno acústico, é uma ciência que escapa, ela ultrapassa a música, né? É um estudo para a ciência acústica mesmo. Mas basicamente, o som, ele é um fenômeno que se propaga através do ar em ondas. E para entender isso aí é exatamente como jogar uma pedrinha aí num lago e você vê aquelas ondas todas se propagando. É exatamente a mesma coisa que acontece com o som, né? Quando alguma coisa vibra, quando alguma coisa estremece, são essas mesmas ondas que se espalham. A única diferença é que na água essas ondas elas se espalham ali num sentido horizontal e com o som isso daí vai para tudo quanto é lado, né? Porque se espalha através do ar. Então é até mesmo por isso a gente se entende porque em determinada distância o som ele chega já mais dissolvido, mais leve, mais fraco, porque a onda já chega mais fraca mesmo. Então isso daí é um estudo realmente que ultrapassa a música, e não é disso daí que a gente vai falar. Já quando fala de som, é importante também a gente distinguir sons que sejam musicais ou agradáveis e sons que sejam e que não sejam musicais, sons que sejam ruídos de toda ordem, né? Uma cadeira se arrastando, um carro passando, isso tudo não entra aqui nos sons que a gente vai listar, porque eles não são sons que têm uma vibração uniforme. Isso daí também é uma coisa para um outro estudo, mas são sons de outro gênero, né? Mesmo esses sons desagradáveis, digamos assim, eles foram integrados à música, né? Principalmente na parte de percussão, você tem efeitos que não seriam exatamente agradáveis de ficar ali ouvindo o tempo todo um prato batendo, né, no seu ouvido, mas isso acontece pontualmente, esses elementos são incorporados mesmo na música. E o som, então, é esse resultado. A gente pode definir que o som é o resultado de um movimento vibratório. Algo que vibra no ar é o que produz esse som que a gente vai estudar. E para falar de som, para falar de timbre, que é o tipo de os diferentes tipos de som, a gente é obrigado a voltar, em se tratando de música, à produção de som, que é a base, o ponto referencial para toda a música, né? Que é a voz humana. A voz humana realmente é o ponto de referência de toda a música, é dali que tudo sai, ela é o referencial para todos os instrumentos que foram construídos a partir da inteligência humana, todos têm como ponto de referência a voz. Tem até aqui uma citação aqui que eu peguei para o pessoal do um compositor alemão, compositor de óperas, o famosíssimo Richard Wagner, né, que ele diz assim: a voz humana é realmente a fundação de toda a música. Não importa qual seja o desenvolvimento daquela arte musical, por mais corajosas que sejam as ideias do compositor ou por mais brilhante que seja a execução daquele intérprete, no final eles devem sempre voltar aos parâmetros determinados pela música vocal. É realmente a natureza da voz, a necessidade que a gente tem quando canta, ou mesmo quando fala, mas é de respirar entre uma frase e outra. Num cantor você nota muito claramente isso, que ele tem, obviamente, necessidade de respirar. Ele, quando vai começar a cantar alguma coisa, a não ser que seja... Existem exceções de todo gênero também, mas basicamente, quando você vai começar a cantar alguma coisa, você começa de leve e você expõe aquilo. Você não começa a cantar negócio duro, assim, direto, a não ser que tenha uma indicação especial para o intérprete fazer isso, mas o básico, o normal, é que aquilo comece com uma certa suavidade, que aquilo nasça de maneira orgânica, né? Então é... E se acabe também, né? Que faça uma curva e que tenha intervalos e que aquilo respire. Então é... A natureza da voz é realmente o ponto de base aí para entender todos os instrumentos musicais e obviamente, música em geral, fraseado em geral, forma musical, enfim. Eu gosto muito de falar de canto porque eu tenho um fascínio, realmente, muita gente tem, acho que todo mundo que faz música geralmente tem um fascínio enorme pelo canto. E é engraçado, porque a gente, por mais prazer que tenha ouvindo o canto, não necessariamente a pessoa canta bem. Eu me encontro com uma incapacidade total de cantar, né? De ser um bom cantor, chegar assim, né? E arrasar. Então eu acabo me tendo um certo alento aí ao escutar um grande cantor, né, uma grande cantora. E eu estou falando disso focado realmente em canto solo, tá? Uma pessoa cantando sozinha, que é óbvio que depois a gente tem a música coral para várias vozes cantando ao mesmo tempo, mas estou indo na música para canto solo porque realmente é daí que tudo parte. Obviamente uma pessoa começou cantando sozinha, né? Depois chegou à conclusão que devia chamar outras. Então o canto, ele tem essa coisa misteriosa, assim, a gente não entende muito bem, porque ao mesmo tempo o ouvido, né, o órgão na máquina corpórea responsável por perceber o canto e levar o canto para essa sede, né, na nossa alma, ele pode tá extremamente refinado, ter um gosto muito apurado e tudo mais, perceber diferentes coisas. Aquela parte do organismo pode estar funcionando perfeitamente bem, a inteligência e a percepção do canto. Mas, assim, corpo e alma, né, eles se socorrem um pouco um ao outro, né, um pouco não, completamente, o tempo todo. Um está ali para dar suporte para o outro e ajudar a realizar as nossas operações aí, seja exteriores ou as realizações dos nossos desejos interiores, né. E se por acaso o som, o canto que você produz não te agrada, mesmo você tendo uma certa consciência aí do que você gostaria que ele fosse, né? Assim, ou é culpa de um ou de outro, né? Ou está no lado da alma, ou está no lado da parte física, não tem muito outra escolha, né? Existe um conflito aí às vezes. Que a alma, ela não pode querer uma coisa, ter uma sensação a respeito de algo que lhe agrada e desquerer aquilo, passar de uma hora para outra, assim. E quando uma pessoa se põe a cantar, ela reconhece automaticamente, naturalmente, aquilo que agrada e é atrás daquilo que ela vai. Ela vai atrás desse ideal, né? Mas assim, se o corpo se servisse dos mesmos instrumentos, né, para ouvir, que para produzir, que fosse os mesmos instrumentos, né, para ouvir e para reproduzir o canto, provavelmente esse canto seria absolutamente perfeito, né, exatamente de acordo com que a pessoa pretendeu, né? E nunca a gente pensaria que, às vezes, para produzir uma coisa doce, o sujeito se utilizasse de um esforço desagradável, desconfortável. Para produzir uma coisa suave, a pessoa precisa se colocar numa situação de desconforto. Tá legal até aí? Vocês estão entendendo? Vocês fiquem à vontade para perguntar, hein? Outra aula eu falei seguidamente. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Então, o corpo tem essas duas coisas, né? O corpo e a alma, e os órgãos formadores da voz, como eles estão muito distantes do ouvido, né? E eles têm uma construção toda diferente, eles nem sempre estão ali obedecendo o que essa alma aí solicita a ser reproduzido como canto, né? Sem treino, ou uma pessoa que realmente não tenha a sensibilidade para isso, ou habilidade para isso, fica muito difícil. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade enorme, mas o corpo não está treinado, não está preparado, ou às vezes realmente não tem possibilidades, a pessoa não tem isso dentro dela. Mas mesmo assim parece que a natureza teve uma pressa aí, enorme em proporcionar, uma pressa meio proporcional a essa tamanha inclinação humana, né, a cantar. A natureza parece que teve uma pressa em proporcionar algo que fosse, que respondesse a essa inclinação e que fosse comum, um pouco comum e fácil para todos, de uma certa forma, né? E aí a gente está diante de um monumento, né, de qualquer época e qualquer nação, né, que é um canto sem estudo, um canto sem arte por trás dele, mais elaborada, sem preparação. Ele é executado de maneira muito similar, esse canto, em todos os povos. Ele acaba saindo muito parecido, né? Ele tem muito pouca diversidade nesse tipo de canto. Então é um canto que a gente chamaria de espontâneo. Ele se garante de uma vontade da natureza, numa lei fundada mesmo na construção de nós, né? Para esse determinado método, forma de canto aí, que a gente chamaria então de canto natural. Posso dizer assim, né, canto natural, porque é o primeiro que sai, né? Então, essa coisa natural, a natureza, ela parece, então, nos termos, né, dessas leis naturais, parece que a gente tem duas, então, disposições aí, duas faculdades. A que tende a formar esse canto natural e uma outra que tende a aperfeiçoá-lo por meio da arte, né, por meio do estudo, para deixá-lo lapidado, né? E a diferença de exercitar um ou outro é muito diferente, é muito distinta mesmo, é enorme. Uma pessoa que não tem estudo, que não tem preparo nisso, tudo, ela pode realmente produzir bastante, cantar bastante, mas ela não vai sair de uma produção próximo do canto natural, que eu estou chamando. Ela não vai ir muito além disso. A obtenção do outro, ela depende mesmo de estudo, de aperfeiçoamento, de treinamento através da arte. Então, por conseguinte, a gente podia chamar o outro de canto artificial, né, que torna o primeiro mais elegante, mais perfeito. Né. Esse canto artificial, preciso avisar com essa coisa de falar de preparação, de estudo, de arte, que não é para entender que é uma coleção de preceitos, assim, indicações, e que esse é o único meio, então, para obter esse canto artificial. É muito interessante ouvir, que às vezes o cantor... Existem todos esses meios, técnicas para um cantor se preparar, mas uma prática muito comum e muito, muito saudável e fácil é o sujeito simplesmente ouvir bons cantores, ter muito contato com isso e imitá-los. Através da imitação, ele procura se equiparar um pouco com o objeto que ele está almejando. Se aprende muito assim, né? Na verdade, esses métodos, essas técnicas, os preceitos, eles encurtam o caminho para o sujeito chegar no que ele almeja, mas tem que ser sempre vinculado a essa prática. Então, ouvir, imitar é extremamente saudável. Só o exercício não rola, né? O cara só treinando técnica, isso não fica muito desconectado mesmo da natureza da coisa, né? E aí, no fundo, pouco importa para a obtenção prática e de qualquer ciência que esse exercício dessa ciência seja seguindo os preceitos ou imitando alguém que faça, que tenha seguido já. Isso daí pouco importa, né? O que interessa é o resultado, no final das contas. Música é uma coisa extremamente prática e o que interessa aí é o resultado final, né? No entanto, que olha, mesmo imitando ou estudando a técnica, essa atividade precisa de disciplina enorme, de treinamento enorme, e mesmo eu aconselhando e falando que é importante essa parte de ouvir e imitar, só um papagaio também não serve para nada, né? Tem que estar o tempo todo vinculado com arte, o tempo todo vinculado com uma expressão que seja realmente sua, que tenha alguma verdade interna, né? Senão a pessoa pode ser um feliz imitador, né? Mas não, daí a ser um artista um grande cantor é outra história. Não quero também condenar com isso tudo que eu estou falando os cantores que se utilizam desse canto natural e que dominam ele muito bem, obviamente, principalmente em música popular, né? Isso é um canto já que nos foi dado pela própria natureza, isso é uma coisa natural, então e tem gente que faz isso maravilhosamente bem, com um valor enorme, mas não pretendo, muito pelo contrário, de condenar isso, é que a gente só está tratando de outro tipo de abordagem. Esse canto aperfeiçoado, esse canto chamado canto lírico, né, que é um nome um pouco bobo falar canto lírico, porque o que é lírico, né? Lírico vem de lira, né? Qualquer uma coisa acompanhada pela lira, que era um instrumentinho assim de cor. Então mas se diz canto lírico, ele tem uma razão de ser daquele jeito. Não só aquela técnica vocal, ela realmente permite ao cantor de dominar o instrumento que ele tem em termos de controle das alturas, das notas, projeção e tudo, mas como essa coisa projeção sonora, antigamente, você pensar os teatros, as salas de concerto, não existia essa história de caixa de som, de microfone e tal. Então, precisou se inventar uma maneira de se utilizar da voz humana e do corpo humano como algo que reverberasse aquilo o máximo possível, fizesse aquilo realmente brilhar, né? Então, essa técnica toda está para colocar o corpo humano inteiro em função daquele som e projetar aquilo realmente da maneira mais potente que seja possível, né? É um pouco em função disso também. Eu acho incrível e misteriosíssimo essa coisa de talento para canto. Sempre me intrigou demais, porque você vê pessoas assim sem a menor preparação prévia, assim, óbvio, depois eles têm que aperfeiçoar, como eu estou falando, se eles quiserem o caminho do canto na música erudita, mas já a facilidade para isso já é uma coisa tão... parece que já vem pronto, é estranhíssimo, é muito misterioso. Abrir a boca já é uma beleza, assim, um milagre mesmo, né? É um negócio incrível o canto. O instrumento, eu acho que a pessoa pode estudar, e óbvio, também depende de talento igualmente, não tenha dúvida, mas o canto parece que a pedra bruta aí já vem um pouquinho menos bruta, não sei dizer, é uma coisa, é realmente muito misterioso o talento para o canto, a facilidade que certas pessoas têm, a facilidade natural para cantar, é incrível, né? Então, até agora a gente conseguiu, assim, sem muita dificuldade, descrever um pouquinho esse termo natural, né? Mas já não é tão simples assim o significado da própria palavra canto, né? É uma palavra assim que ela é mais fácil de entender do que de explicar, óbvio. E tantos autores já falaram tanto sobre canto e já se escreveu tanto sobre isso, é difícil. Poucos assim se propõem a definir mesmo o que seja canto, o que é canto, o que não é canto. Então, assim, pegando um pouquinho de várias coisas que já foram ditas aqui, acrescentadas ali, e de tudo que já foi explicado dentro dessa variedade toda, então a gente vai tentar então compor uma ideia que represente aí mais claramente um pouquinho o que seja o canto, né? E juntando tudo isso, olha, a conclusão mais clara e mais possível que dá para dizer é que canto não é outra coisa que uma série de notas agudas e graves que visa agradar ao ouvido. Então, esse agradar ao ouvido dá para entender como... não apenas agradar, né? Comover, né? Às vezes pode ser, realmente pode passar uma sensação de dor emocional, de tipos diferentes de emoção. Não dor no órgão auditivo, né? Isso daí não, já mudou. Mas é basicamente agradar ao ouvido humano, né? Essa série de notas, então, agudas e graves. E ela é diferente, por exemplo, para a gente conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, ela é diferente, por exemplo, da suavidade da oração, né? Ou então de uma pessoa lendo um poema, né? De poesia. Porque aí a gente está mais ligado na captação das palavras. São mais as palavras que interessam, não tanto a voz, né? O foco está na palavra total. Ela se distingue também dos sons em geral, né? Que não tem... os sons em geral, eles não têm uma nota definida, eles têm apenas agudeza e gravidade, ou agudo ou grave, mas não tem nota clara, uma altura clara. Ela se distingue também, o canto se distingue também da suavidade da fala, que apesar da voz, a voz não tem altura também, não é que a fala não oscile, né? A fala oscila um pouquinho entre agudo e grave, mas é tão rápida a vibração, passa tudo tão rápido, é imperceptível para o ouvido humano, não dá para julgar a altura de nota, não dá para julgar nota definida ali no meio. Então, se não dá para julgar, não dá para entender, então a gente pode dizer que a fala então, ela é privada de agudeza ou de gravidade. Né? Então, olha, agora... Falando um pouquinho mais a coisa da voz, a voz ela já não é que os sons produzidos pelos órgãos corporais dados pela natureza para a fala, né? E esses e como nós temos evidentemente muitos sentimentos e necessidades interiores, e elas são tão variadas e intensas, né, que não poderiam ser, elas não poderiam ser expressas com a voz se a voz fosse invariável, se a voz não variasse em nada. Já a voz, por sua vez, ela é uma entidade, né, daquilo que não pode variar, se não por gradação, é assim que ela faz. E nessa variação, por ela varia, ela não, na sua variação ela não se distingue por um outro gênero, quando ela varia, ela se distingue por diversos graus da mesma coisa. É exatamente assim. Com esses graus no seu ascender e no seu descender, que ela vai formando, então, assim, os agudos e os graves. E mesmo dizendo isso, ainda assim, fica difícil para a gente compreender, então, como se expressam esses valores aí dessa variação da voz. Se a gente não entrar realmente na questão um pouquinho, e sempre as coisas sobre música, os termos musicais, a gente tem sempre que entender as coisas através de metáforas, e aí vai transpondo um pouquinho para a nossa realidade, porque é só assim que a gente consegue dar nome aos bois, né? Essa relação de altura, de agudo e grave, os gregos, por exemplo, eles chamavam de interessantíssimo isso, porque é intenso ou remissivo, ou recolocado. Uma coisa que é mais aguda, ela é mais intensa, e uma coisa mais grave, ela volta, ela é recolocada na sua posição originária, ela tensiona e relaxa, né? Tem a ver com vigor físico isso aí, com uma coisa assim ligada ao vigor físico da pessoa. Mas se a gente pegar as leis musicais que sempre estabelecem assim para a gente falar de agudo e grave, tem sempre uma extensão, um intervalo entre uma nota e outra, entre dois tons, por exemplo, que é dividido em partes, entre um tom e outro, entre uma nota e outra. Agudo e grave parece ser um termo mais preciso, porque agudo e grave... Porque, por exemplo, tensão, tenso e relaxado, uma coisa que pode ser extremamente tensa para mim, uma altura de nota, pode ser relaxado para uma outra pessoa e é a mesma altura. Então, agudo e grave parece ser mais preciso. Agudo e grave está mais direto, consegue entrar mais no que a gente está falando. Bom, então, depois eu vou passar para o pessoal aí algumas indicações de coisas para as pessoas ouvirem já um pouco, para sentirem como funciona essa coisa da voz na música clássica, através da história da música. Isso daí depois a gente manda uns links aí, não sei, eu falo com o pessoal do Instituto para mandar uns links junto com o vídeo, alguma coisa assim. Porque é interessante, a gente não está entrando ainda no assunto de história da música, nem falando de biografia de compositores, e nem... É realmente só para sentir o timbre. Pode sentir através da história, por exemplo. A pessoa pega um pouquinho de canto gregoriano, Depois ela pega um pouco de Palestrina, compositor do século XVI, ou Orlando de Lasso também, que já é uma música com outras vozes junto, mas ela já entende como que a voz passou a soar, realmente só naquele primeiro nível de escuta que eu tinha falado, aquela escuta sensível, só entendendo o som da voz. Depois disso, a pessoa pode pegar uma ópera de Monteverdi para entender como que isso foi simplificado, de uma certa forma. Simplificado em relação a canto, né? Porque a ópera de Monteverdi é realmente o que tem de mais elaborado possível. Mas é o Orfeu de Monteverdi, por exemplo. Depois pode escutar um trecho de uma ópera de Gluck, por exemplo, que foi uma certa reforma tentando... nessa história da ópera. Depois a gente vai falar de tudo isso. Ou mesmo uma excelente ideia já para já também entender a evolução só do som da voz. Mais uma vez, eu não estou já resumindo aqui a história da música, é só para ir percebendo a sonoridade da voz. Por exemplo, já numa ópera de Mozart, pega a flauta mágica, procura as áreas da Rainha da Noite, por exemplo, na flauta mágica. Já começa a olhar isso daí. Depois, enfim, tem muitas coisas. Pode pegar também para escutar a missa em si menor de Johann Sebastian Bach, já anterior a Mozart, mas, enfim, já é um outro tipo de canto, é um outro tipo de música. A voz ali, ela soa de uma certa forma. Então aí você vai acompanhando um pouquinho da história, um pouco da maneira de projetar a voz e da importância e do tipo de uso desse timbre nas diferentes formações e ao longo da história da música. Passando um pouquinho agora para os instrumentos, mas sem perder a voz de vista, a gente pode dizer assim que todos os mesmos critérios assim, né, de cognições e compreensões naturais do canto se aplicam aos sons artificiais dos instrumentos musicais, né? Então, para listar um pouquinho os gêneros de instrumentos, a gente pode dividir em três categorias, por exemplo. Uma, que são os sopros. Então, os sopros, aí você tem os trompetes, você tem as flautas, você tem, importante dizer também, você tem o órgão. O órgão é um instrumento que funciona com ar, né? Instrumento de sopro. Não é um sopro gerado, não é um ar gerado por um ser humano, mas é um instrumento que funciona com ar, né? Segundo, as cordas. As cordas têm os violinos, os violoncelos, os contrabaixos, as violas. Você tinha antigamente as cítaras, a lira, saltério. Você nem se fala em português saltério, saltério. Acho que é saltério mesmo. Italiano é saltério, um instrumento bem antigo. Não usa mais em lugar nenhum. Só em música muito antiga mesmo. O alaúde, que é um pouco precursor do violão, né? Depois a terceira... são os instrumentos de percussão. E aí, olha, se nos outros instrumentos você já tem um número quase que impossível de dizer, em percussão mais ainda, né? Porque você pode quase que se... desde os instrumentos mais elaborados podem ser percutidos e tem sons ultra especiais, desde as coisas mais simples, pode acabar virando um instrumento de percussão, né? Mas basicamente aí você tinha antigamente... que seria chocalhos, tímpanos, sinos, pratos, tambores mesmo, percussão mesmo, basicamente isso. E é engraçado porque como o ser humano, nada que seja fabricado pela inteligência humana vem pronto, né, vem perfeito de cara, finalizado, tudo vai passando por uma enorme evolução. A mesma coisa com os instrumentos musicais, né? Os primeiros eram extremamente simples e obviamente existia muito menor número. Dá para entender, se vir alguma coisa dá para ver em filme, na internet, acho pastores europeus antigos com aquelas flautas e tambores, algumas coisas assim, dá para entender um pouquinho dos primórdios dos instrumentos todos. Então é falar de instrumento antigo, eu acho sempre interessantíssimo falar do órgão, acho que se fala pouco do órgão. É uma coisa que é realmente é um instrumento de ar que ele se originou. Assim, a origem do órgão parece ser realmente aquela flauta, chama-se, em italiano chama-se siringa, mas em português chama flauta pan, que é aquela flautinha de... Às vezes vem aqui o pessoal no centro da cidade e tal, que são tubos, né, de diferente comprimento, mais ou menos o mesmo espessura, eu acho, mas é o comprimento diferente, e aí ele cola um tubinho daquele no outro, mas deixando uma parte assim igual, né? Aqui em cima tudo igual e a diferença para baixo, e aí o sujeito vai deslizando os lábios e assoprando, e aí ele consegue de cada tubo uma nota, e ter um tubo para cada nota, isso já é um pouco o princípio do órgão. O órgão tem aqueles tubos enormes, e as teclas elas acionam. Na verdade, elas permitem ou não a passagem do ar dentro daqueles tubos todos, que antigamente isso daí era gerado com pressão d'água e depois passou a ser através de foles. Enfim, é uma coisa bastante complicada a construção dos órgãos. É muito importante até prestar atenção nisso e prestigiar mesmo. Às vezes acontecem algumas coisas relacionadas a reformar órgãos aqui do Brasil, que são pouquíssimos, né? Tem alguns bons órgãos, mas são poucos, porque é uma coisa muito grande, caríssima, é raro mesmo. E olha, o órgão é engraçado que falam do piano como o rei dos instrumentos, mas acho que o órgão talvez seja o rei dos instrumentos. Quando você ouve um grande órgão, um maravilhoso órgão de igreja tocando, a majestade daquilo, o tamanho daquele negócio, o volume de som, é uma coisa realmente muito impressionante. É uma coisa de uma riqueza sonora enorme. Olha, tanto é rei dos instrumentos que Mozart chamava o órgão de rei dos instrumentos, hein? Mozart, acho que isso daí foi ele que disse. E o próprio nome, órgão, órgano, significa instrumento em grego. O próprio nome do o nome dele é instrumento. Então é... E é um, assim, olha, é antiquíssimo. Tem notícia de órgão desde o terceiro século antes de Cristo. Já se sabe da existência do órgão. Né? Tô passando um pouquinho para as cordas. Né? Um exemplo aí é um dos primeiríssimos também, os mais antigos, a cítara, harpa. A cítara e a lira, ou harpa. A lira é como se fosse uma harpa menor. A cítara ela é uma... Os de corda mais antigos eram basicamente, vamos ficar com cítara e harpa, por exemplo. Depois o violino também, isso tudo é muito antigo. Isso é engraçado porque a própria corda, ela se fazia antigamente com tripa, com o intestino dos animais. O intestino seca, a pessoa estica aquele intestino que secou. Eu não sei se estica e deixa secar, ou depois, acho que estica e deixa secar, obviamente. E aí aquilo vira uma corda, assim, começaram a percutir naquilo, obviamente a primeira iniciativa foi de pinçar aquela corda, né, esticar dos dois lados e pinçar, e perceber que ali dali saiu um som. Tem até uns contos interessantes a respeito do instrumento de Mercúrio, E aí se acharam instrumentos antigos que poderiam ser equivalentes ao de mercúrio, feito com um casco de tartaruga embaixo, e aí estica uma pele em cima, e aí depois o intestino em cima com umas cordas, e puxa um bracinho de cada lado. Então é... até hoje, hein, o violino, que é um instrumento, o violino, o violoncelo, o contrabaixo e viola, são instrumentos de arco, né? Ou você tem as cordas, que eram feitas de tripa animal, hoje é feito de metal, não é mais feito assim. E o arco, que passa para vibrar, ele é feito de crina de cavalo. Então são, assim, pelos fininhos de crina de cavalo. Aquilo até hoje é feito de crina de cavalo. Então é... Depois você tem os instrumentos de percussão, e alguns eram feitos de metal, e aí você tem tímpano, como eu já disse antes, chocalhos, pratos, tambores, e alguns eram feitos de metal, como o triângulo, né, por exemplo, é um exemplo do instrumento de percussão inteirinho feito de metal, mas outros eram de madeira com uma pele em cima, outros de madeira com madeira também, outros tinham apenas peças de metal em cima. Tem até uma discussão interessantíssima, porque se fala muito pouco já na menção lá no Antigo Testamento de Jubal, já no livro do Gênesis, onde ele já é um músico, né, um maestro, e já ligado e já executando já música com as três categorias de instrumento, de sopro, de percussão e de cordas. E existe uma discussão enorme para saber se quem foi o grande, digamos assim, teórico, o primeiro maestro, se foi Pitágoras ou se foi Jubal. E isso daí é uma discussão para outro curso, mas poderia dizer então que talvez Jubal tenha entrado em contato com a música antes, por ser mais antigo, mas Pitágoras foi o teórico que entendeu a relação numérica, né, entre os sons e tudo mais. Tem uma outra coisa engraçada em relação a tudo isso, é uma distinção histórica entre salmos e cânticos, por exemplo, né? Porque o salmo, tradicionalmente, ele era cantado acompanhado de instrumentos, e o cântico solo. O cântico, ele é simplesmente voz. E aí existe a categoria do salmo cântico e do cântico salmo. Seria o salmo cântico, primeiro existe uma os instrumentos tocam antes, aí as vozes cantam alguma coisa, aí depois os instrumentos repetem, primeiro instrumento, depois voz. E o cântico salmo, o contrário, a voz, depois os instrumentos respondem. Então existe isso aí. Então, seguindo um pouquinho. Eu preciso realmente lembrar uma coisa, sempre que a gente fala de sonoridade, de instrumento musical, uma coisa precisa ficar muito, muito clara. Os instrumentos, eles foram construídos para poderem realmente se aproximar de uma forma ou de outra da voz humana. Né? A voz humana realmente é o referencial. Seja no seu caráter, no timbre, tentando imitar o timbre, ou seja na sua extensão. Né? A extensão aí, quero dizer, a quantidade de notas que é possível executar com o instrumento ou com a voz. E assim como as vozes têm as suas possibilidades, né, a sua extensão é o seu registro, a gente fala em música, é o alcance em termos de notas, né, que aquele instrumento ou aquela voz tem, é o registro em que aquilo trabalha. Tem instrumentos que tem vozes que estão mais no registro agudo, tem vozes mais no registro médio, tem vozes mais para o registro grave, e tem instrumentos no registro agudo, médio, grave, igualzinho, a coisa funciona da mesma forma. E por essa necessidade essa diferença, né, de registro vem daí realmente a necessidade de você ter um sistema de notação que seja proporcional a cada um desses registros, né? Isso que se chama pauta. Então, pauta, como fala em música, ela é um conjunto de linhas que serve ali para você marcar as notas. Você pode marcar a nota sobre a linha, você pode marcar a nota entre uma linha e outra, você pode marcar uma nota em cima das linhas ou abaixo de todas as linhas. E se usam, a gente tem cinco linhas. O tradicional não, o padronizado são cinco linhas, é o pentagrama musical isso daí. Então, esse pentagrama ele era já usado desde o século XIII, mais ou menos, e depois, a partir do 17, isso daí virou um padrão mesmo e só se escreve assim. Pauta e escrita musical, isso daí é um assunto que depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho. Provavelmente, eu não sei se no nosso próximo encontro, que é sobre melodia, comece a entrar nessa história de escrita musical. Não vamos tão longe, porque não é um curso sobre para uma pessoa tocar ou para sair por aí solfejando, mas é só para dar uma ideia, né, de pauta. Então, cada instrumento ele se ajeita ali naquelas cinco linhas de uma maneira específica, ele tem uma maneira de se organizar em relação àquelas cinco linhas, de acordo com o seu registro. E, por exemplo, o piano, o cravo, o órgão, a harpa, são instrumentos que têm uma extensão mais ampla, que eles compreendem todas as vozes, né? Desde a bem grave até o agudíssimo. Então, obviamente, eles vão se utilizar de uma pauta mais ampla, né? Mais extensa. Para entender melhor esse negócio de pentagrama, de escrita musical, de sistema de notação, a gente tem que, mesmo antes de eu entrar especificamente nesse assunto, já é legal a gente falar mais ou menos de quais são os critérios aí para a gente qualificar as diversas extensões das vozes, né? Mais uma vez, volta para a voz. Natureza, ela nos oferece dois tipos principais de voz. Você tem, número um, voz masculina, que é uma voz mais grave. E número dois, você tem voz feminina e a voz infantil, né, que são vozes mais agudas. Tudo bem. Essa divisão aí interna tem também tem mais para dizer. Olha só, as vozes femininas antigamente elas eram divididas em quatro classes e as vozes masculinas três. Então constituindo aí sete classes aí de voz. Depois viraram seis. Tem uma a primeiríssima ali feminina que eu vou falar caiu em desuso, mas antigamente se falava assim, as vozes femininas eram divididas na voz mais aguda de todas, que era a voz ali de cima mesmo, chamada canto, justamente. Era o nome dessa voz que estava acima de todas, mais aguda. Outra coisa interessante a gente falar, hein, gente? Olha, estou falando mais aguda, mais grave. Mas é o que significa mais alto e mais baixo, né? Uma nota mais aguda, uma nota mais grave. Isso daí, as pessoas hoje em dia falam cantar baixo, cantar alto, quando a pessoa está cantando forte ou cantando leve, né? A altura é nota, hein? Eu vou só aqui mostrar rapidamente. Essa nota, ela é mais baixa que essa. Uma nota mais alta é uma nota mais aguda e uma nota mais baixa é uma nota mais grave. É forte e fraco, forte e leve, é dinâmica. Cantar alto, por exemplo, a pessoa cantando lá, gritando, fala para a pessoa, vai cantar mais baixo, a pessoa vai só cantar lá embaixo, né? Não vai necessariamente cantar mais leve, né? Bom, voltando lá, olha só, as vozes femininas, você tem a primeira mais aguda que é a canto, depois você tinha a voz semi-aguda, que era a voz de soprano, depois você tinha a voz acima de uma voz central, central aí eu estou querendo dizer em relação a todas as sete, desde as femininas até as masculinas, põe as sete assim, de cima a baixo, lá em cima canto, aguda, semi-aguda, soprano, mezzo-soprano, a voz acima da central, depois você tem contralto, que é realmente a voz central, depois abaixo você tem a voz, já voz masculina, voz de tenor, é abaixo da central, é tenor, é a voz mais aguda masculina, hein? Mais aguda das classificações mais gerais, assim, porque existem umas exceções aí, outro dia a gente comenta um pouquinho elas também. A voz aguda masculina é a voz de tenor. Então a voz abaixo da central, tenor, a voz semigrave, que é barítono, e a voz grave, que é o baixo. Né? Isso daí é, assim, é uma classificação das vozes de maneira um pouquinho mais completa, né? Mas para a gente entender um pouco a analogia com os instrumentos, para a gente entender como que isso funciona para os instrumentos, a gente vamos reduzir um pouco essas vozes todas, a formação de coral básica, que seria apenas você pegar uma voz aguda feminina, voz grave feminina, voz aguda masculina, voz grave masculina. Você pega quatro vozes. Então aí a gente começa a listar um pouquinho os tipos de vozes relacionadas aos instrumentos todos. Por exemplo, nos instrumentos de sopro, como a gente já comentou, a gente tem também dois tipos de instrumentos de sopro. Assim, se pega uma orquestra tradicional, uma orquestra clássica, que é a orquestra que a gente conhece, que se estabeleceu aí no século, basicamente no século 17, 18, aí é uma coisa do século, realmente do século 18, é a orquestra como a gente conhece hoje em dia. Você tem dentro dos instrumentos de sopro dois tipos, basicamente os instrumentos de sopro, as madeiras e os metais. Então dentro das madeiras a gente teria o mais agudo de todos, ou o mais leve, ou que geralmente está escrito mais lá em cima, que é a flauta. Depois da flauta você tem uma outra madeira que seria o oboé. Também alcança um registro bastante agudo, mas ele tem uma sonoridade um pouco mais densa, um pouco mais encorpada, né? Dependendo da maneira que o instrumentista toque, realmente mais encorpado. O oboé é um instrumento que consegue penetrar, assim, ele realmente perfura a sonoridade de toda uma orquestra, é de uma força incrível. Logo abaixo da flauta, então assim, a flauta seria voz aguda feminina, o oboé voz grave feminina, abaixo você tem o clarinete, um outro instrumento de madeira, voz grave masculina, e abaixo do clarinete, voz aguda masculina, perdão, e abaixo do clarinete você tem o fagote, que seriam as vozes graves masculinas. Então, quatro madeiras. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um também desses instrumentos, que eles são muito, muito interessantes. Principalmente, assim, por exemplo, flauta, o pessoal ainda conhece bastante bem o som, o clarinete também, porque o clarinete ele é irmão do saxofone, né? O saxofone é um clarinete de metal. Então mas o oboé e fagote, por exemplo, as pessoas conhecem, identificam, as pessoas que não estão acostumadas com esse repertório, identificam um pouco, e são instrumentos maravilhosos, interessantíssimos, e muito, muito ricos mesmo. Então, isso nas madeiras. Nos metais, por exemplo, a gente tem o instrumento mais agudo de todos, e que seria assim, um instrumento de uma força absurda mesmo, que é o trompete. O trompete, ele consegue mesmo assim, passar por cima de, uma orque- de três orquestras sinfônicas. Se o trompetista tocar bem forte, ele, assim, só se ouve o trompete. Assim, e ele tem um registro bastante agudo, então ele estaria mais alto. Depois do trompete, você pode-se dizer que teria as trompas. Apesar das trompas elas funcionarem de uma maneira muito diferente na orquestra, geralmente elas estão sentadas, até separadas dos outros metais, mas elas são um instrumento de metal também, com um registro bastante amplo, mas elas, vamos colocar elas entre aí, depois o trompete, porque abaixo você tem trombones, que são instrumentos já mais graves, seria aí como a voz aguda masculina, e abaixo do trombone você tem a tuba. Então, quatro mais uma vez, sempre quatro. Quatro tipos de madeiras, quatro metais. A tuba é um instrumento gravíssimo, enorme, faz a gente pensar em todo tipo de coisas, desde as mais solenes até as mais cômicas, às vezes, porque é um instrumento com um som muito grave e muito grande para soprar aquilo. A gente sempre imagina a figura do tubista, um cara muito gordo, assoprando aquele negócio imenso e tal. Mas, enfim, a tuba é o instrumento mais grave dos metais. Depois a gente tem as cordas, né? Nas cordas, a mesma história numa orquestra sinfônica. Você tem a voz mais aguda, que são os violinos, né? Que estão mais lá em cima. Eles se subdividem em violino, primeiros violinos, segundos violinos, mas basicamente eles que estão lá em cima. Na voz central você tem as violas. A viola é um instrumento que então as pessoas que não estão acostumadas não reconhecem mesmo, porque é igualzinho um violino, só que ela é um pouco maior. Ela tem um som um pouco mais escuro, ela tem um registro um pouco mais grave do que o violino, e tem um repertório reduzido. Os violistas sofrem um pouco com o seu repertório solo. Muitos desses instrumentos sofrem um pouco com o seu repertório solo, porque não é para todos que tanta coisa assim foi escrita para tocar sozinho, né? Mas, enfim, você tem as violas abaixo dos violinos. Depois, abaixo das violas, você tem os violoncelos, que seriam as vozes agudas masculinas, que é aquele instrumento que vai entre as pernas. Enfim, acho que as pessoas conhecem bastante bem o cello, o violoncelo. Tem um repertório imenso, é um instrumento de uma expressividade assim, muito notória. Tem a quantidade de coisas escritas para ele é imensa. É um instrumento da maior importância. Está ali nos registros semigraves da orquestra sinfônica tradicional. E depois, na voz grave, a gente tem os contrabaixos. Os contrabaixos realmente são a base das cordas, e quanto mais moderna a orquestra, mais contrabaixo se coloca. Antigamente tinham poucos, porque não se precisava, as coisas não eram escritas de maneira assim tão densa como hoje se pensa muitas vezes. Na verdade, mais como se pensou no começo do século XX, fim do XIX, mas enfim. Então, nas cordas, as quatro vozes também. Na percussão, olha, a percussão é um caso um pouco específico, porque a percussão ela foi entrando na orquestra muito devagar. Pela música instrumental ter essa busca, né, da voz como ideal, e a percussão aí talvez seja o que mais diferente tem de uma da emissão sonora pela voz humana, ela foi entrando devagar. Você tinha já desde o começo na música, obviamente, percussão talvez seja das coisas mais antigas que se tem, mas em relação à orquestra sinfônica, ela foi entrando no repertório aos pouquinhos. Você tinha na orquestra antigamente, pelo menos na maioria das peças do século 18, por exemplo, você tem tímpanos. Aqui e ali você pode ter um prato ou outras coisas delicadas, ela foi até, enfim, tem mais do que isso, mas é muito delicado. Então, assim, a percussão, e depois isso foi crescendo imensamente, e hoje você tem, assim, uma infinidade de instrumentos de percussão, mas eles não se encaixam nessa categoria das vozes. A gente vai simplesmente dizer por agora, depois mais pra frente a gente fala mais deles, mas a gente vai falar dos instrumentos, a gente vai só classificar como instrumentos de nota definida e os de nota não definida. O de nota definida seria um tímpano, porque você afina um tímpano, né? Tanto afina em dó, em sol, tum, tum, tum. Se dá para ter nota, ou um vibrafone, que é mais ou menos o teclado de um piano, que tem notas definidas e tal. Já um prato ou um bumbo, você não tem uma altura definida. Então, instrumentos de nota definida e de nota indefinida. Outra importantíssima, né, categoria aí dos instrumentos são os de teclado. São instrumentos um pouco híbridos, né? Fica difícil às vezes de classificar, mas, bom, você tem o, como eu já disse, o órgão, que é um instrumento de sopro, é um instrumento como um instrumento de sopro, né? Porque é um instrumento de ar, não de sopro, não se assopra no órgão, mas é de ar. Você tem o cravo, que é basicamente, listando os instrumentos mais básicos, você tem o cravo, que hoje em dia se usa bastante pouco, a não ser pelo pessoal que estuda música antiga e faz música antiga, ou até a música barroca. Existem cravistas maravilhosos e tudo mais, mas é um instrumento que se usa menos. O cravo é um instrumento de teclado, que o que acontece dentro dele é que você tem cordas e você tem algo que pinça essas cordas, como se fosse uma palheta assim, de um violão que belisca essas cordas. O interessante é que tanto no órgão quanto no cravo, não importa se você toque leve uma nota ou se você joga uma cadeira em cima daquele teclado, as notas vão responder na mesma intensidade. Você não vai ter um som mais forte, um som mais leve. Eles conseguem as variações com outros recursos, que são recursos mais que tem mais a ver com o fraseado musical, e recursos mais rítmicos do que qualquer outra coisa, de intenção, do que exatamente de intensidade, porque a intensidade não se altera. Num cravo, no órgão, é o mesmo volume de som que você tem numa nota, se você tocar forte ou tocar fraca, porque a nota, a tecla, ela está apenas acionando um mecanismo, ela não é a responsável pela produção do som. Você não está em contato direto com a produção do som, né? Também a celesta, que é um instrumento menor de teclado, que dentro existem os martelinhos que batem nas chapas e tal, mas não existe muita. A celesta talvez dê para conseguir um pouquinho mais, mas não se consegue grandes variações de dinâmica nesses instrumentos. Isso é um enorme fator que, assim, permitiu ao piano ser o que ele é, né, e o que ele tem sido na história da música. O piano, antigamente, ele chamava-se de piano forte, porque era justamente um instrumento que toca piano, que é o plano, um leve, um normal, digamos assim, e o forte. O nome do instrumento era leve forte, como se fosse assim, porque é um instrumento que faz isso de teclado. No piano você aciona uma tecla, aquela tecla aciona um martelo que percute numa corda, ele bate na corda, mas você controla a ação desse martelo através da tecla. Você pode acionar a tecla mais lentamente e o martelo vai responder, ele vai igual na corda, ele está completamente conectado com o tipo de gesto que você está fazendo e o peso que você está aplicando, a velocidade que você está aplicando, está assim, completamente conectado com o resultado sonoro que você vai obter. A conexão com a produção do som no piano, ela não Obviamente ela não é tão direta quanto num violino ou num instrumento de sopro, que é realmente a pessoa está realizando aquilo com o próprio corpo, ou que nem vou falar nem do canto, né, onde a própria pessoa é um instrumento, mas é um instrumento de teclado onde a possibilidade de manipular a produção do som é maior do que a dos outros instrumentos de teclado. Então é uma coisa mesmo muito, foi uma coisa muito inovadora. É um instrumento que depois a gente vai comentar um pouco melhor a história dele também, assim como devagarinho a história dos outros. À medida que eu for dando repertório, que a gente passar desses elementos mais básicos da música, eu vou listando obras e a gente vai comentando curiosidades a respeito da história dos instrumentos, história dos intérpretes, principais intérpretes e compositores para aquele instrumento. Então, só para deixar para o pessoal uma listinha aí, uma listinha um pouco bem básica, assim, de dicas de repertório. Se tem alguma pergunta para fazer, tá tudo claro até agora o que eu estou dizendo? Tá legal. Olha, eu falei algumas coisas já para voz, né, anteriormente. Por exemplo, em relação aos sopros, para flauta, só mesmo para ouvir o timbre da flauta em música erudita, como que ela se apresenta. Porque às vezes a gente conhece na música popular, aquilo funciona de uma maneira diferente, só para a gente sentir como que aquilo se dá. A pessoa pode procurar o Johann Sebastian Bach, por exemplo, e escutar as sonatas para flauta. Elas vão ser acompanhadas ao cravo. Mas tem uma linda em sol menor, enfim. Acho que é a segunda, se não me engano, sonata para flauta de Johann Sebastian Bach. Existe um concerto maravilhoso de Mozart. Eu não estou colocando obras mais modernas, estou nem falando de modernas, mas mais do romantismo, do século XIX para cá. Estou colocando mesmo coisas do classicismo para trás, para as pessoas irem se acostumando com uma determinada sonoridade para entender o desenvolvimento da coisa. Então, pegar um concerto para flauta e harpa de Mozart, isso aí é uma riqueza, é de uma beleza incrível, né? A flauta e harpa é comum se encontrar peças para os dois instrumentos tocando junto. Eles têm uma coisa muito próxima, né, um com o outro. Não é que é próxima, mas é que a combinação é muito feliz mesmo, de dar a flauta com a harpa. E Mozart tem um concerto lindo para flauta e harpa. Vale muito a pena conhecer. É uma obra da maior importância. Oboé, por exemplo, tem concertos de Joseph Haydn. Por exemplo, ele tem um concerto em dó maior para oboé, é maravilhoso, vale muito a pena a pessoa ouvir para escutar o timbre do oboé. O oboé, assim como o fagote, é um instrumento que é de palheta dupla, é de madeira, e aqui o cara tem duas lâminas de madeira amarradas e o cara tem que assoprar no meio da parada. Ó, sabia que oboísta, trompista também, instrumentos de sopro, é tanto sangue que vai para a cabeça, é tanto oxigênio, porque é tanta pressão, que os caras terminam de tocar, eu acho que deve dar um maior barato, os caras terminam vermelhos e tontos, não é brincadeira. E tem gente que conta que depois o sujeito... Ah, determinado sujeito, por causa de tal instrumento, teve tal comportamento e não sei o que. É muito engraçado, porque é muito intenso mesmo. O contato que eles têm com a produção do som é realmente muito intenso. Para um pianista, então, é fascinante, porque assim, é um envolvimento total. O Vivaldi, Antônio Vivaldi, tem concertos para oboé também maravilhosos. Muito bom do pessoal começar já a escutar. Não vou falar nada sobre forma, sobre estilo, sobre a vida do Vivaldi, nada disso. Só para ouvir o som do oboé, para entender quando eu falar oboé, o que é um oboé. Fagote, Fagote já é um pouco mais raro o repertório, mas tem uma, olha, tem uma sonata de Telemann, que é um compositor do fim do período barroco aí, maravilhosa em Fá menor. É uma obra lindíssima, dramática, incrível. Tem uma, outro dia eu vi também, acho que vi no YouTube, uma sonata sendo tocada no fagote e acompanhada por uma harpa, que eu não sei se essa versão é original, eu não sei se essa peça é originalmente para fagote de Vivaldi, era um vídeo, eu acho que é um cara da Noruega tocando no YouTube, se a pessoa puser Vivaldi, fagote, harpa, aparece isso, é um fagotista tão maravilhoso, que ali está excelente, sabe, para a pessoa entender o timbre do fagote, que o fagote é um som de avô, é um avô tão simpático, é como se fosse uma árvore assim, muito generosa, muito acolhedora, assim, é interessantíssimo. É avô, olha, tem uma peça do Sergei Prokofiev, compositor mais moderno, que põe o fagote como personagem, a peça chama Pedro Lobo, e cada instrumento tem um personagem, o fagote faz o avô, então eu acho que daí que eu lembrei. Que mais? Tem concerto para fagote de Mozart também, que eu sei que obviamente vale a pena, fagote. Clarinete, por exemplo, clarinete tem um concerto de Mozart para clarinete, que tem um movimento lento, famosíssimo, maravilhoso, um adágio, assim, aquilo lá é uma das coisas mais bonitas que tem na história da música mesmo, concerto para clarinete de Mozart, assim, é uma obra impressionante e muito emocionante mesmo isso. É famoso, hein? O adágio, que é o segundo movimento, depois mais pra frente eu falo o que são movimentos, né? Mas enfim, ele tem um trecho central nessa obra toda, que se divide em três partes, que é muito conhecida até, muito fácil de algumas pessoas já terem ouvido. Tem uma sonata também, olha, a primeira coisa de obra até que ela é relativamente moderna, do começo do século XX já, um compositor francês chamado Francis Poulenc, que é uma sonata para clarinete deslumbrante. Uma sonata para clarinete também, ele tem uma só, é também excelente para conhecer o timbre do clarinete com mais intimidade. O clarinete, assim, ele tem é um instrumento de uma versatilidade imensa, ele tem um timbre doce, cheio, aveludado, ele é um fio de mel, o som de um clarinete. Essa sonata do Poulenc é excelente para entender isso. O tipo de facilidade que o clarinete tem para se mover entre as notas se assemelha muito ao saxofone, porque é um instrumento praticamente igual, só que o clarinete de madeira e o sax é de metal. Eu não listei o saxofone entre os instrumentos de metal, entre os metais de uma orquestra sinfônica, porque o clarinete, o saxofone melhor, ele foi entrando devagar, ele tem uma participação mais discreta dentro de uma orquestra, então foi só por isso que eu não citei. Trompa, por exemplo, existem quatro concertos de Mozart para trompa também, incrível. Eu estou dando muito Mozart, porque em Mozart a música ela é muito clara, tudo se apresenta de maneira muito simples e direta. É uma música que ela é isenta de elementos mais histéricos, ao mesmo tempo ela fala, ela é tão universal que ela comunica com as pessoas do nosso tempo perfeitamente bem, vai sempre comunicar. Então Mozart é um excelente caminho para começar a escutar música clássica, ouvir a obra de Mozart, assim, sempre que tiver que anotar coisas de Mozart nesse início em relação aos instrumentos, eu vou falar. E para conhecer trompa também, tem uma obra muito interessante, que é um trio de um compositor alemão aí já romântico, já compositor do século XIX alemão, que é o Johannes Brahms. Ele tem um trio para trompa, piano e violino. É uma obra importante, os trompistas tocam muito. Para conhecer o som da trompa também é excelente. Bom, trompete. Olha, tem um concerto para trompete de um compositor, um concerto bem tocado para trompete de um compositor chamado Hummel. Era um compositor que era, ele era, foi aluno do Mozart, ele foi amigo do Beethoven, ele era, tinha muitos bons contatos. É excelente compositor. Eu vou falar menos porque são instrumentos mesmo mais difíceis de ouvir solo e a gente vai conhecer melhor. Por exemplo, para trombone tem um concerto do Rimsky-Korsakov também, que é um compositor do século XIX. Mas esses instrumentos, depois a tuba, o trombone, mesmo o trompete, a gente vai entender melhor nas próprias obras sinfônicas. A maneira que eles se apresentam é muito clara e a gente vai conhecendo devagar. O repertório solo para eles talvez seja um pouquinho menos acessível para o pessoal nesse início. Bom, órgão, tem muita coisa. Assim, basicamente, qualquer obra de Johann Sebastian Bach será uma grande iniciação para a pessoa entender como funciona e a potência que tem o órgão. Para cravo, também, olha, todas as peças de Johann Sebastian Bach, os filhos de Johann Sebastian Bach, que foram importantíssimos na história da música. Por exemplo, o Johann Christian Bach tem uma obra para cravo muito extensa. Tem um compositor que era chamado Padre Soler, Antônio Soler, compositor do século XVIII, também que tem uma obra excelente para cravo. Compositor importante para teclado, escreveu para cravo, era o Domenico Scarlatti, italiano, que era filho de um compositor chamado Alessandro Scarlatti, importantíssimo compositor na história da ópera. O que mais? Para conhecer violino, por exemplo, as pessoas podem começar a conhecer pela obra do Corelli, que é um compositor barroco. Pega as sonatas de Corelli só para ouvir o que o violino faz. Quais são as possibilidades do instrumento, de articulação, como ele vai de uma nota para outra, até onde ele chega, para onde ele, mais aguda, mais grave, a expressividade, a cor daquele som. Tem os caprichos de Paganini, que aí já é uma coisa mais romântica, mas é de uma virtuosidade, de um brilhantismo incrível no violino. Que mais? Bem conhecido, assim. O Beethoven tem um concerto para violino muito famoso, também muito importante. Violino tem coisa demais. Viola tem um repertório realmente mais limitado solo. Acho que eu aconselharia para conhecer o timbre da viola. Tem uma sonata de Brahms para viola conhecida, de Johann Brahms, do século XIX também, do alemão. Eu falei dele antes. Sonata maravilhosa, é um excelente exemplo. Para cello, olha, o Vivaldi tem concertos para cello incríveis. E as suítes de Bach são também excepcionais. E para terminar, o meu querido piano, eu acho que uma boa introdução seria, talvez, eu tenho uma. Fico inclinado a falar para a pessoa ouvir a obra de Chopin, começar a ouvir os noturnos de Chopin. Então tá bom. Fico inclinado a falar. Os noturnos de Chopin, compositor polonês, século XIX, importantíssimo, e sonatas de Mozart. Não pegar sonatas de Beethoven podem também, elas são mais complicadas um pouquinho. São obras de grande extensão, de muita densidade. Talvez, eu acho que se a pessoa começa por Chopin e Mozart, o piano se apresenta de maneira mais homeopática. Então olha, pessoal, eu acho que por enquanto é isso aí, em relação a timbre. Eu sei que essa aula não foi tão longa, mas eu preferia deixar assim porque esses assuntos eles são um pouco densos mesmo e eles estão ligados a uma coisa prática que a pessoa precisa ouvir, depois ir atrás e começar a escutar, senão é muita falação e acaba não servindo muito, né? Acaba cansando. Então eu acho que eu preferia parar essa aula por aqui e depois falar de melodia. Provavelmente falar de melodia na próxima aula, para depois pegar ritmo, harmonia e devagarinho sair dessa base assim de apresentação da música e ir para começar a falar das obras e destrinchar alguns exemplos de obras enfim, e através das obras olhar a biografia dos compositores, os intérpretes conhecidos de cada um desses instrumentos, enfim.